pois a igreja evangélica está crescendo. Eles não estão podendo contornar a situação. Então criaram esses grupos carismáticos de católicos fanáticos tentando nos enganar. Mas a igreja de Jesus segue marchando. Por favor, vão se espalhando, pois a igreja quer passar. Católicos pentecostais, não tentem nos enganar. Para receber poder, precisam se converter, para Jesus nos batizar. Católicos pentecostais, não adiantam teimar. Com a vossa idolatria, vem ardendo o grande dia, no juízo irão chorar. Estão cantando nossos hinos sacrosantos, transformando os lindos cânticos em horríveis ladainhas. Nossos corinhos tão bonitos e animados, muitos foram transformados em mundanas musiquinhas. Estão andando até com a Bíblia na mão, enganando a multidão com essa falsa doutrina. Não adianta, pois a coisa está mal feita, por si só será desfeita, não é assim que a Bíblia ensina. Católicos pentecostais, não tentem nos enganar. Para receber poder, precisam se converter, para Jesus nos batizar. Católicos pentecostais, não adiantam teimar. Com a vossa idolatria, vem ardendo o grande dia, no juízo irão chorar. De porta em porta vai chegando essa gente, tentando imitar os crentes, falam língua e profetizam. Ora em voz alta, exorcizam Satanás, salvam até com a paz, em meu chão eles não pisam. Existem crentes que estão achando certo, alguns chegam até perto, apoiando essa gente. Cuidado, irmãos, o diabo diz que é santo. Voltem para o seu canto, o bom mesmo é ser crente. Católicos pentecostais, não tentem nos enganar. Para receber poder, precisam se converter, para Jesus nos batizar. Católicos pentecostais, não adiantam teimar. Com a vossa idolatria, vem ardendo o grande dia, no juízo irão chorar.